Abre teu coração ao Senhor, confia somente no Deus de amor. Já iluminaste o mundo, agora estás no abismo profundo. O que aconteceu contigo, meu irmão, que magoou tanto o teu coração? Conta agora para Jesus e das trevas volte ser a luz. Lâmpada apagada, não tens forças para iluminar. Lâmpada apagada, tu és luz, precisas brilhar. Os passos do mestre tu seguias, e aos cultos de doutrina sempre ias. Agora ao Senhor não prestas cultos mais, o inimigo te roubou a paz. Em agonia está teu pobre ser, para libertar-te Jesus tem poder. Serve-o de alma, corpo e espírito de novo, em ti ele fará um renovo.